Pelo siete. Gol no 396, desça para 3 mil pés, ajuste no 096. 3 mil no 096. 96. .96 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 055. 055 à direita para interceptar, gol no 396. Gol no 649, chame centro Recife, no 251, no secundário, no 3325. 351, no 3325. Falou, Salvador, Oxanair 6321, na posição 612, deu pushback de acionamento. Autorizado, pushback de acionamento, reportar ataque 6321. Estou interceptando e avistando. Sente, completando do procedimento LS X-Ray, chame torre 1286. 20 graus do outro. Boa tarde, Sané 6314, livrou na escuta. E a Alfa, reportaria. Frisou, autorizado, obrigado. Zero zero 0021, send to 4,000 feet, QNH 1016. Stay down 4,000, 1016, Portugal, hit 1. Gol no 807, desce mantenha nível 050. 050, gol no 807. Portugal 021, vector for spacing, turn right, heading 230, your limit is localized course. Right, heading 230, limit localized, report Portugal 021. Boa tarde, contato radar, saída do EL, submantenha 220. Subida para o 220, Oxenair 6327. Oi, LS, gol no 396. Sente, completão do procedimento, chame torre 1286. 26. Portugal 021, send it to 2,000 feet, QNH 1016. Descent 2,000 feet, 1216, Portugal, 221. Portugal 021, continue your turn, heading 140. Continue your left turn, heading 140, Portugal 021. Portugal 021, clear the LS approach, report established. Clear LS approach, call established, Portugal 021. Gol no 807, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3 mil pés ou no 0 no meio, gol no 807. Atinge 070 para 3217. Enche, desça e mantenha nível 050. 050 autorizado, 3217. Objeto 5729, desça e mantenha nível 060. 060, tá. Reautorizado, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. 2 mil pés no 0 no meio, 807. Então, 3217, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3 mil no 0 no meio, então 3217. Objeto 5729, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil no 0 no meio, ajuste no 0 no meio. Reduz a velocidade para 1,709. Interceptou o localizador, 3217. consciente, em forma estabilizada no curso do localizador. Informará 3217. Gol no 807 estabilizado. Afirmativo, 807. Compleção do procedimento, chame torre 10286. 26207. Jet 5729 para sequenciamento, mantenha presente proa limitada pelo curso do localizador. A proa limitada ao curso. Objeto 5729, desça para 3 mil pés, ajuste no zero no meio. 3 mil no zero no meio. Guarda. Sou o Salvador, Golo 396, livro na Fox. Alfa, chamada da Juliette, sou o Golo 396. Objeto 5729, desça para 2 mil pés. 2 mil pés. Salvador, boa tarde, Gol 807, livrando. De Alfa, reportando a Juliette, Gol 807. Sim, gente, mantenha-se em condições do ice que a gente pede, plástico na final para pouso. Vamos lá na final para pouso, guardião para pouso. Muito obrigado, bom trabalho. Juliet, Port Charles, direto 1. Autorizado 360 para Confins, via Upper Zulu 16, circulando da pista 10, curva à direita da Eule da Bride, 5036 transponder, controle de saída 1-1935, azul 4118. Estamos prontos para o pushback em andamento, 4118. Thank you. Salvador, boa tarde, eu passei a 231. Canem 231, boa tarde, contato radar, saída Arbor, submantenha 320. Controle. Controle de Salvador, Xené 6321, ponto de boa tarde. Xené 6321, boa tarde, contato radar, saída Arbor, submantenha 320. Submantenha 320 na Arbor, 6321. Salvador, boa tarde, passaria 2231, está mantendo 190 para descida. Passaria 2231, boa tarde, chega da Mari, aciona a identificação, desça e mantenha 050. 050, autoriza a proa de TAP. Mantenha a pista de chegada, passaria 2231. Controle, Salvador, novembro, Yankee Mike, no voo Eduardo Shell, no meu pé. November Yankee Mike, boa tarde, mantenha-se em condições ISO no meu pé, já aposto fora da barra. November Yankee Mike, reportará no fora da barra. Boa tarde, contato radar, saída PUCA, nível 190. PUCA, solicita coordenar o 150, Sena. Sim, aguarde coordenação, TRIP 5627. Obrigado. Gente, mantenha-se em condições usuais, corredor axé, um no meu pé, já pode fora da barra. Xanay 6321, solicita, voz direto elefa. Xanay 6321, não dá presente, direto elefa. Direto elefa, 6321. Trip 5627, autorizado, 150. 150, grato. 321, chame Recife, na frequência no 260, secundária no 288. Ano 260, até no 288, chame 6321. Secundária para taxa, 131, não sei o que tem. Atenção. Lembrando que Marte morar para a casa livre para Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, papapapa Lima Charlie Eco. Papapapa Lima Charlie Eco, boa tarde, contato radar, saída PUCA, submantenha 450. Submantenha 450, Lima Charlie Eco. Desça para 3 mil pés, ajuste no zero no meio. No zero no meio, eu passaria 3 mil pés.